No ramo da rima, no rumo do rimador. Aqui é Conigrinho, Gabriel o pensador. No ritmo, no tempo, no liquidificador. Misturado 100%, tamo junto. Demorou. Correndo a gente às vezes se atrasa. Eu fui entender isso bem longe de casa. Na Indonésia, num barco isolado do mundo. Num tubo demorado que durou quase 5 segundos. Qual é o valor de um segundo? Qual é o valor de um minuto? Pergunta a uma família num momento de luto. Qual é o valor de uma hora? Qual é o valor de uma tarde? Pergunta quem tá preso do outro lado das grades. Todo mundo tem igual, 24 horas por dia. Riqueza é usar o tempo com sabedoria. Usar o tempo não é pensar só em trabalho, não. Pelo contrário, é saber aproveitar com os irmãos. Correr sem pressa, parar pra uma conversa. Falar do que interessa, manda letra pensador. Escuta essa, não se estressa com traíra. Pela saco interesseiro, porque o tempo vale mais do que status e dinheiro. Podem até tomar meu prato de comida, mas quem toma o meu tempo tá me tomando uma parte da vida. Eu não me ligo em fofoca e intriga, e nem em quem se liga. Escolho bem meus amigos e, claro, minhas amigas. Eu tô num ritmo bom, no microfone com a Cone. O tempo passa enquanto eu faço meu som. No ramo da rima, no rumo do rimador. Aqui é Cone Grilho, Gabriel o pensador. No ritmo, no tempo, no liquidificador. Misturado 100%, tamo junto. Demorou. Penso nisso quase o tempo inteiro. Se valeu a pena é que foi verdadeiro. Sei que é foda se faltar dinheiro. Quero tá junto com os meus. Quero tá com 60 anos fazendo show com os meus manos. Visitando todos os picos dos lugares que passamos. De bengalinha no palco, será que eu já vou tá vô? Vou viajar com meus netos que é motivo pra compor. Demorou, a torada é de grisalho. Sem carteira de trabalho, de cachecol e agasalho. O tempo vai devagarinho, sem relógio eu me atrapalho. Quem cruzar nosso caminho vai pra casa do... O tempo passa, eu tô na praça. Vendo o tempo passar no mundo que é só desgraça. Mas contra eu vou lutar pra poder melhorar. Vivendo num tempo tenso que nem soco é mais de graça. Ha! Tão cobrando a promoção, dois chutes e um botadão. Com adicional de tapa no ouvido do indivíduo. Vivo num tempo perdido, não perco o tempo do som. Na minha mente era diferente, mas assim também tá no bom. No ramo da rima, no rumo do rimador. Aqui é Conigrinho, Gabriel o pensador. No ritmo, no tempo, no liquidificador. Misturado 100%, tamo junto. Demorou. Penso nisso quase o tempo inteiro. Se valeu a pena é que foi verdadeiro. Sei que é foda se faltar dinheiro. Quero tá junto com os meus irmãos. Não quero nada mais, além de um tempo a mais. Com os amigos leais, ouvindo o cachimbo da paz. Tanto faz, pra mim tanto faz. Já que o tempo não falta, eu vou dar um gás. Então vamos que vamos, meu mano, chama os moleque. Avisa que eu ainda tô aqui no mesmo CEP. Bota as carne na brasa, vê se tu não esquece. Desligosa, tô falante, só reggae, bastante rap. Ah, esse é meu mundo perfeito. Eu me sinto a dois passos do paraíso. Deixa eu viver do meu jeito, não venha me regular, porque não é hora pra isso. Fosse o tempo em que o tempo era respeitado. Quem trabalha a vera geralmente tem um salário atrasado. No tempo da monarquia o povo era escravizado. Já em tempo de deputado o povo só é roubado. Foi comprovado e o que passou não volta mais. O tempo em que eu vivo envergonha meus ancestrais. Quem pensa como eu penso do mundo tomou uma surra. Demorou, chama as amigas, só não chama a loura burra. No ramo da rima, no rumo do rimador. Aqui é Conigrinho, Gabriel o pensador. No ritmo, no tempo, no liquidificador. Misturado 100%, tamo junto. Demorou. Penso nisso quase o tempo inteiro. Se valeu a pena é que foi verdadeiro. Sei que é foda se faltar dinheiro. Quero tá junto com os meus irmãos. Penso nisso quase o tempo inteiro. Se valeu a pena é que foi verdadeiro. Sei que é foda se faltar dinheiro. Quero tá junto com os meus irmãos. Vamos dar rima no rumo do rimador. Aqui é Conigrinho, Gabriel o pensador. No ritmo, no tempo, no liquidificador. Misturado 100%, tamo junto. Demorou. No ramo da rima, no rumo do rimador. Aqui é Conigrinho, Gabriel o pensador. No ritmo, no tempo, no liquidificador. Misturado 100%, tamo junto. Demorou.